despreparado. Mantenho a distância sempre dos atrasalados. Mas pra quem fecha comigo sempre vai ser meu chegado. Sozinho eu nunca tô, Deus tá do meu lado. Se eu tiver sozinho, truta, tô despreparado. Mantenho a distância sempre dos atrasalados. Mas pra quem fecha comigo sempre vai ser meu chegado. Moral, nunca ligo pra quem me aponta, mas percebo no olhar aqueles que me desaponta. Nem tento enganar, porque aqui não adianta. Coração puro, eu conheço as ideias quando se levanta. E é papo reto, sempre reto, entendo os dialetos. Conheço quebrada de norte a sul, mas nunca me envolvi berreco. Sempre na paz, buscando a sabedoria pra passar nas letras aqui. Nós faz no dia a dia, dando um salve nos moleque que tão no errado, mas conselho tá ligado. Se fosse bom, não era dado. Respeitei, sempre colei, até com os cara torta. Que se acha os vida louca, mas no próprio nó se enforca. Uns mano que só sabe olhar o próprio umbigo. Centenas de pessoas à sua volta, mas nenhum amigo. Mostrando que tem, o que não tem, fala o que não convém. Do próprio ego, egoísta, já virou refém. Mas quem sou eu pra apontar alguém? Canto que vejo e vivo que falo, não sou melhor do que ninguém. Mas quem sou eu pra apontar alguém? Canto que vejo e vivo que falo, não sou melhor do que ninguém, não. Nesse mundão, pilantragem sempre vi, mas busquei, me afastei, tô aqui, sobrevivi. Porque ser mais do que os outros é o que todo mundo quer. Orgulhoso, carro do ano e seu irmão a pé. Mas eu não digo irmão de sangue, nem consideração. Porque debaixo desse céu, todos nós somos irmãos. Eu tô ligado que o meu pensar é diferente. É minoria entre o pensar de tanta gente. Gente que julga pra não ser julgada, aponta o dedo pra não ser apontado. Entupidos de remédio, e eu que sou drogado. Chega até a ser engraçado, tanta hipocrisia. Por fora parece alguém, mas por dentro mente vazia. Mas o que faria se estivesse no meu lugar? E aliás, você está, só não consegue enxergar. Ou finge não ver, não adianta só escutar. Tem que abrir a mente e entender o que a canção tem pra falar. Mas quem sou eu pra apontar alguém? Canto que vejo e vivo que falo, não sou melhor do que ninguém. Mas quem sou eu pra apontar alguém? Canto que vejo e vivo que falo, não sou melhor do que ninguém, não.